praticou obras meritórias diante de Deus, inclusive ofereceu seu filho a Deus. Abraão foi salvo pela fé. Portanto, o gentil precisa ser circuncidado como Abraão foi e precisa de obras, obras da fé, obras da lei para ser salvo. Eles usaram o argumento de Abraão fortemente contra Paulo. E o que Paulo faz? Ele pega justamente Abraão para rebater os argumentos dos judeus. Vamos ver isso aí? Ai, e entre nós, a parte final do capítulo 4, Paulo fala não só da fé de Abraão em relação à salvação, à justificação, mas fala da vida de fé de Abraão, o exemplo de fé de Abraão. Olha, é um texto de muita espiritualidade, um texto emocional muito profundo, e que realmente vale a pena meditar, trabalhar sobre esse texto, incorporar suas verdades em nossa própria vida. Inclusive, eu acho que um dos temas que surgiu para a monografia no final do semestre, no final do curso, é escrever sobre a fé de Abraão, capítulo 4 inteiro, mas para mim é mais aquela parte final, fé de Abraão na vida, minha vida, né? Não tanto a salvação, mas que inspiração é Abraão para mim viver uma vida no dia a dia, uma vida de fé. Então, o esboço do capítulo 4 seria o seguinte: Abraão foi justificado pela fé, Abraão foi circuncidado como sinal de fé, Abraão se tornou o pai de todos os crentes pela fé, Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo, bênção para o mundo pela fé, Abraão um exemplo de fé e Abraão um padrão de fé. Um esboçozinho aqui, joia, fazer um estudo em algum lugar. Um esboço ainda assim, os tópicos, todos eles rimando assim, para falar bem a sério, enfim, né? Abraão foi justificado pela fé. Como um exemplo da justificação pela fé, sem a prática das obras da lei e sem a necessidade da circuncisão, Paulo apresenta Abraão, considerado pelos judeus como o pai da nação judaica e o pai da fé. O propósito de Paulo ao falar sobre Abraão, justificado pela fé, usando o exemplo de Abraão, aprofundar a argumentação a favor da salvação pela fé, sem a necessidade da prática das obras da lei, comprovar que, tendo Abraão sido justificado pela fé antes da circuncisão, pelo menos uns 14 anos antes, portanto, sendo pelo fato de não ter sido naquela hora da justificação, a salvação pela fé, não estar ainda circuncidado, ele era virtualmente um gentil, um pagão. Comprovar que, tendo Abraão sendo justificado pela fé antes da circuncisão, portanto sendo um gentil virtual, também os gentios podem ser salvos pela fé sem a circuncisão. Um forte Paulo aqui. E evidenciar pelo fato de Abraão ter sido justificado antes da circuncisão, ele é o pai da fé, tanto dos gentios, que não são circuncidados, porque Abraão não era quando foi salvo, e dos judeus, circuncisos, mas que creem em Jesus. O texto é este: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Paulo se refere a Abraão como o antepassado de todos os judeus, usando a palavra Abraão, nosso pai segundo a carne. Ele usa uma palavra no grego aqui, que parece que é só nesse lugar, está no meu pensamento, propator, antes, paterno, paterno. Essa expressão significa o antepassado. Abraão é o pai, é o antepassado de todos os judeus, todos, segundo a carta, segundo a natureza humana, segundo a descendência humana, segundo a genealogia. A descendência, todos os judeus têm Abraão como seu ascendente, todos os judeus inteiros, né? Que grande parte dos judeus hoje são pessoas, tribos, e no correr da história, eles, milênios, séculos, se converteram ao judaísmo e ficaram judeus. Né? Não são mais. Você encontra judeu mesmo, terá seu sangue lá e encontraria lá o DNA de Abraão ainda. Né? Mas isso não importa. E, teoricamente, tecnicamente, Abraão é o pai, segundo a carne, pai biológico, ascendente biológico de todos os judeus. Mas ele é pai da fé, pai espiritual, apenas dos judeus crentes. Vocês lembram que os judeus orgulhavam muito dessa expressão? Somos filhos de Abraão. Quando falaram isso para Jesus, né? Disseram assim: nós não somos nascidos em pecado, não somos bastardos. Temos um pai que é Abraão. Lembra? Que era João capítulo 8. Jesus disse: olha, vocês são filhos do diabo. Filho de Abraão, coisa nenhuma. Sem descendência de Abraão, quer dizer coisa nenhuma. Jesus pegou muito pesado a essa coisa. E João Batista? Os judeus também chegaram lá para ele, sabe, os escribas, fariseus, João Batista estava batizando as pessoas pelo arrependimento e tal. Sabe o que eles pensaram? Nós não precisamos desse batismo e tal. Que nós somos filhos de Abraão. O que que João Batista falou para eles? Das pedras. Olha, filho de Abraão, que vantagem é essa? Que negócio é esse? Isso não quer dizer coisa nenhuma. Deus pode até das pedras fazer filhos de Abraão. Fica se arrogantemente querendo se basear com uma coisa que não é fundamento nenhum. Então, se Abraão é pai biológico de todos os judeus, ele é apenas pai da fé dos judeus que creem em Jesus Cristo. Então, Paulo perguntou: o que foi que Abraão alcançou? O que ele alcançou? Se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Ele está sendo irônico, fazendo uma acusaçãozinha aqui. Então ele se gloria, mas diante de Deus não, porque Deus diz, a Bíblia diz, que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Então, se você se foi pelas obras, que ele se gloria, mas não diante de Deus. Aí não tem glória nenhuma. Porque a própria Bíblia diz que ele foi justificado pelo fato de ter crido em Deus. Está aqui a explicação que eu dei, né? Então, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão foi declarado justo por Deus pelo fato de ter crido em Deus e não por causa de obras que tivesse praticado. Portanto, não tem nada de que se gloriar diante de Deus. Fim do capítulo 3. Onde está a jactância, a arrogância, a soberba? Não existe. Diante de Deus, ninguém jamais poderá se gloriar pela sua salvação. Toda a glória será do Senhor, pois a nossa salvação, a sua obra, é de graça. Abraão creu em Deus, diz o texto de Paulo, né? E ele está citando Gênesis, capítulo 15, verso 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Essa palavra imputação, imputar, é uma palavra que é uma palavra contábil até. Significa lançar na conta de alguém. Então, eu estou com dívidas, alguém lança um crédito na minha conta, imputou um crédito para mim, saiu vermelho, passei três palavras: imputar, considerar como favor, atribuir, levar em conta. É um termo mutável, significa lançar na conta de alguém. Deus colocou a justiça na conta de Abraão, Deus o declarou e considerou como justo, porque ele creu em Deus. Tenho a impressão que essa palavrinha, isso é traduzido aqui por imputar, tenho a impressão que nas maioria das Bíblias, entre Bíblias, eu não uso mais essa palavrinha. Vou usar uma outra palavra. Eu acredito que até na revisão, na atualização que estão fazendo da Bíblia, a revista atualizada, estão atualizando, atualizada, e precisa mesmo, porque ela está já meio ruimzinha. Eu acho que eu vou usar uma outra palavra, porque essa é uma palavrinha complicada, um verbo complicado de você conjugar. Então, Deus colocou a justiça na conta de Abraão, Deus o declarou e considerou como justo, porque ele creu em Deus. Então, o princípio atuante na justificação de Abraão foi a fé. É como se Deus tivesse dito para Abraão: Abraão, você é injusto, pecador e culpado. Na sua conta corrente só há injustiça. Não há nada que você possa fazer para se tornar justo diante de mim. Mas como você creu em mim, por causa da sua fé, eu o declaro justo. Eu lanço justiça na sua conta corrente espiritual. Foi isso que aconteceu com Abraão. Isso aconteceu com ele sem circuncisão nem nada, não era ainda circuncidado. Então Paulo está usando esse argumento para o judeu. Olha, se Abraão foi justificado, salvo, sem circuncisão, por que vocês dizem que os gentios precisam ser circuncidados para serem salvos? Não precisa. Abraão também foi salvo sem ser circuncidado. Aqui está o texto que eu já li para vocês. Então Paulo dá, na sequência, dois exemplos da salvação pela fé sem as obras. Ele cita primeiramente o exemplo do mundo do trabalho, e depois ele cita um exemplo a partir de um salmo de Davi. Aqui o exemplo do mundo do trabalho. Ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o livre, a sua fé e é atribuída como justiça. Acho que a imagem é bem fácil de nós entendermos. Todos vocês trabalham, mas se não trabalham, eu pelo menos trabalhar. Talvez alguém de vocês seja filhinho da mamãe, mas acho que está aqui não. Todos trabalham. E quando chega o fim do mês, o patrão paga você. Ele não me diz: olha, estou aqui, olha, como eu sou muito bondoso para você, eu sou um cara legal, então eu vou te dar essa quantia de dinheiro, né? Ele não está fazendo nenhum favor para você, pagando a sua salário. Você trabalhou o mês inteiro. Ele está em dívida com você, não, você é em dívida com ele. Então, é o que Paulo está dizendo. Se a salvação e justificação fosse resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa habilidade, da nossa devocional, das boas obras, da caridade, tudo mais, prática das obras da lei, então Deus estaria devendo a salvação para nós. Deus estaria em dívida conosco. É melhor. Se a salvação é pelas obras, Deus está em dívida comigo. Eu trabalhei, eu fiz, me esforcei, me sacrifiquei, me peguei para viver uma vida certinha. Agora, Senhor, eu tenho o direito de receber a salvação. Paulo diz: isso é um absurdo. Nós nunca temos Deus como nosso devedor. Nós é que estamos em dívida com Deus. E daí ele diz: olha, mas se uma pessoa não trabalha, ele recebe um dinheiro, uma quantia, então é um favor, é uma graça, sem trabalhar. Paulo diz que isso que acontece em relação à salvação. Nós não trabalhamos, essa palavra pode causar algum mal entendido. Nós não trabalhamos, não precisamos fazer nada para a salvação, nada. Mas crendo em Jesus, que justifica o ímpio, a nossa fé é atribuída como justiça, né? Recebemos a justificação, a salvação por causa desta nossa fé. Essa é uma palavra que vai de encontro a todo o nosso sentimento humano. Nós, desde as piscavelas, desde o tempo das cavernas, que seja, nós, o ser humano, ele aprendeu que você, para alcançar alguma coisa, você tem que lutar, tem que se esforçar, tem que se empenhar. De repente, a respeito da salvação, não precisa fazer nada. Isso vai contra o nosso subconsciente, a nossa consciência. Não, nós temos que fazer agora. Mas Paulo diz que a salvação é para quem não trabalha, mas crê. Precisa fazer nada. Só crer. Crer é fazer alguma coisa? Não no sentido de obra. Os calvinistas dizem que se a salvação assim pela fé, você crê, então você tem uma parte na sua salvação. Deus fez tudo e você faz a sua parte, que é crer, como se crer fosse uma obra. Mas crer não é a obra. Crer é simplesmente receber aquilo que Deus oferece. Quando tem um mendigo na minha porta, eu ofereço para ele um prato de comida, ele pega aquela comida, ele não está fazendo uma obra, ele está simplesmente recebendo aquilo que eu estou oferecendo a ele graciosamente. Então fé não é obra. Fé é receber, é aceitar aquilo que Deus oferece para mim. Fala. Professor, uma história, vamos dizer assim, olhando para aquela parábola dos talentos. Quando o Senhor dá um talento para um, dois talentos para outro, cinco para outro, não dá uma impressão que a gente tem que fazer alguma coisa? Mas aquilo se refere à salvação ou à vida da pessoa pós-salvação? Agora, a pessoa é salva sem trabalho, sem obras. Mas, quando eu sou salvo pela fé, minha vida é transformada, o amor de Deus passa a ser uma realidade na minha vida. Deus é real para mim, Jesus é real para mim. Isso vai ter um poder transformador e vai resultar em trabalho, não mais agora para ser salvo, mas de gratidão. Por que eu fui salvo? É diferente. As obras são um resultado da salvação, não é o meio de salvação. Resultado, mas não meio. É um efeito, mas não causa da salvação. Então, que nós recebemos dons e talentos de Deus, e que devemos investir esses dons, esses talentos, para a glória de Deus, para o bem do nosso próximo, para a evangelização do mundo. Certo. Se uma pessoa, como Jesus disse, embrulha o seu talento, enterra no chão, não faz nada, ele vai ter seus tropeços e dificuldades. Agora, em relação ao mesmo tema, Paulo usa também o exemplo de Davi. É o Salmo de número 32, né? Memória. Salmo 32. 1 a 2. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem que Deus atribui justiça independente de obra, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem que o Senhor jamais terá pecado. Que Paulo está dizendo, que Davi está afirmando em Salmos 22, é o seguinte: Deus perdoou, Deus cobriu os pecados, Deus não imputa o pecado. Deus não lança culpa e condenação na vida da pessoa. Isso é, por um lado, gracioso, misericordioso de Deus. Deus faz isso não como resultado das obras do pecador, porque Deus é bondoso e misericordioso. O Paulo está acusando também os exemplos ali para mostrar que a salvação é pela fé. As iniquidades são perdoadas, os pecados são perdoados, o pecado jamais. Três vezes afirma perdão de Deus. Então, a justificação significa que os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Deus não lança na nossa conta os nossos pecados, porque lançou sobre Jesus. E Deus lança na nossa conta a sua justiça. Pessoas instrução de Paulo aí sobre Abraão, salvo pela fé, sem circuncisão, e os dois exemplos? Então, Abraão foi circuncidado como sinal de fé. Os judeus afirmavam que a circuncisão era necessária para ser salvo, que o próprio Abraão fora circuncidado. Este argumento entre os judeus era muito forte naquela época. Como Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, a igreja cristã já superou completamente esse conceito. Mas naquela época era muito forte, era um problema sério. Isso foi o primeiro grande problema teológico que a igreja cristã enfrentou. Os judaizantes, judeus cristãos, mas judeus rigorosos lá de Jerusalém, eles diziam: o gentil precisa ser circuncidado. É um sinal do pacto com Deus, é um sinal da aliança com Deus. Deus estabeleceu a circuncisão. Então ele deve crer em Jesus, que é o Messias. Mas ele tem que entrar dentro dos princípios, parâmetros da vida com Deus, que Deus estabeleceu na lei. Então eles eram muito ferrenhos nessa doutrina. Lucas diz em Atos que eles diziam aos gentios: não podeis ser salvos se vocês não forem circuncidados. Esse foi o primeiro grande embate teológico da igreja. O segundo embate teológico provavelmente foi o problema do gnosticismo, mais para o fim do primeiro século. Mas esse foi o grande problema. Aqui, Atos 15, 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidares, se não vos fundo da festa, não podeis ser salvos. Você sabe que eu tenho uma dúvida? Eu gostaria de perguntar um dia para um judeu cristiano, que eu não perguntei ainda para ele, mas gostaria de perguntar. Para um judeu cristão, né? Cristiano. Se o judeu, que é judeu, mas crê em Jesus, se ele acha que ele, como judeu, tem que ser circuncidado para ser salvo, gostaria de saber que resposta ele nos dá. Talvez ele diga: não, gente, eu não preciso ser circuncidado. Mas nós, como judeus, bom, cremos em Jesus, mas nós temos também que ser circuncidados. Pode ser que responda isso. Se responderem isto, o que, que vocês acham? Eles estão certos ou estão errados? Pode estar certo. Hã? Pode estar certo, por ser um ato já cultural deles. Ah, é. Culturalmente é uma coisa, mas Deus, se você ser circuncidado, para ser salvo. Se um judeu diz: não, eu circuncido meus filhos, porque isso faz parte da cultura judaica, é um sinal de que ele pertence ao povo judeu, né? Tudo bem. Acho que aí não tem problema nenhum. Né? É uma questão cultural. Mas se ele disser: eu tenho que circuncidar meu filho para que ele entre em aliança com Deus, em pacto com Deus, aí eu diria: aí ele está cuidado mesmo de Deus. Porque a circuncisão como sinal da aliança com Deus já terminou. A nova aliança é pelo sangue de Jesus. Para o judeu, para o gentil. Ninguém entra em aliança com Deus por meio de um ritual religioso, como a circuncisão. Entra num pacto, numa aliança com Deus, por crer em Jesus, por causa da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Mas, como digo, eu não sei o que eles iriam responder. Mas um dia que eu encontrar um, eu vou perguntar. Como é que eles, os judeus, então, resolvem esse problema da circuncisão? Porque há vários grupos de judeus messiânicos que dizem que tem que guardar toda a lei, 613 mandamentos. Professor, uma analogia dessa questão do cristianismo, eu vejo muitas vezes a discussão em torno do batismo, sabe? Qual que é a questão do batismo? Porque assim, tem pastores que falam claramente sobre a necessidade do batismo, assim, e tem gente que fala que você tem que se batizar, assim, pra... Não é salvo. Olha, vamos ver o texto bíblico. Quero aparecer o texto. Vem essa bem-aventurança, a salvação, a justificação da fé. Exclusivamente sobre os circuncisos, judeus, ou talvez sobre os incircuncisos. Isso que dizemos da fé foi imputado a Abraão pela justiça. Essa salvação, essa justificação. Como, pois, lhe foi atribuída a Abraão, sendo ele já circuncidado, ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Levou mais uns 14 anos depois, quando ele foi circuncidado. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ele foi circunciso. Então, a circuncisão para Abraão não foi meio dele ser salvo, mas como um carimbo, como uma afirmação, como um testemunho, um sinal da salvação pela fé que ele recebeu quando creu em Deus. Então, eu creio que aqui é um paralelo com o batismo. É a fé em Jesus Cristo que salva, mas o testemunho dessa fé, dessa entrega da vida é Jesus. O sinal do começo da nova vida com Cristo. Que a minha vida velha terminou, uma nova vida começou com Jesus, é o batismo. Principalmente o batismo de imersão, né? Porque presbiteriano, luterano, batismo criança, daí eles dão outra explicação. Mas para a gente ver esse batismo crentes por imersão. Então, esse batismo por imersão é um marco, é um sinal de que algo terminou e um novo começou. É a experiência com Jesus da salvação. Então, é um sinal também da salvação que a pessoa recebe por meio de Jesus Cristo. Agora, não dá para negar que há pessoas que identificam o momento da salvação com o batismo. Isso não é um problema. Né? Nós fazemos, erga a mão, ore comigo, repita a minha oração, Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração e tal, né? É válido. Outras pessoas talvez dizem assim, olha, quando eu entrei na água do batismo, disse, Senhor Jesus, minha vida pertence a ti. Agora eu sou teu. Foi o momento da conversão dele, não foi o batismo. Mas identificou o batismo com a salvação por meio de Jesus, naquele mesmo momento. Né? Acho que na igreja primitiva, eles não faziam esse curso de batismo. O cara convertia, batizava em seguida, na hora. Né? Era batizado, era quase uma coisa assim, imediata. Mas sempre a salvação por Jesus. O batismo é uma evidência, é um sinal, né? Uma confirmação da minha nova vida, do meu novo compromisso com Jesus. Quando entrou na água e já foi o mundo em condição que a gente foi a vida do nascimento. Para mim, tem igreja que fala assim: quando o batismo, quando a água está morrendo do mundo. Pois é, a pessoa morre para o mundo, morre no pecado, quando ela está identificada com Jesus. Quando, é por meio de Jesus. Paulo, Romanos capítulo 6, vamos ver isso aí. Capítulo 6 começa com a santificação. Como viveremos o pecado nós, os que para ele morremos? A morte para o pecado é quando eu me identifico, me entrego a Jesus. Mas para algumas pessoas, isso é o momento em que ela foi batizada, compreende? E identificou, ou foi simultâneo uma coisa com uma outra. Agora, o batismo significa isso. Né? Paulo diz assim, como fui batizado, eu morri para a vida velha, saí da água, renasci para uma nova vida. O simbolismo, a mensagem do batismo é este. Continuando. Então a circuncisão não foi o meio de salvação, a circuncisão foi um sinal que Abraão recebeu para simplesmente confirmar a salvação que ele tinha pela fé. Perguntas de Paulo: a bênção da salvação pela fé é apenas para os circuncisos judeus ou também para os gentios incircuncisos? E a segunda pergunta? É para os... Quem batizou o discípulo de Jesus? Como? Quem batizou o discípulo de Jesus? Tenho dificuldade. Jonathan, você me perdoa, viu? E todo mundo me desculpa. Peço sinceramente, mas às vezes eu tenho dificuldade de entender quando o Senhor está bem claro. Estou dizendo que você está falando mal. E eu. Discípulos de Jesus. Você me apertou sem abraçar. Quem batizou Jesus, eu sei. Não batizou. Mas os discípulos de Jesus. Acho que a Bíblia nem fala, né? Não fala, olha. Não não sei. Vamos pesquisar. Pesquisar. Vai lá. O chakra de hoje era batizado, né? Que fizeram esse nome. Será que a circuncisão é necessária para a salvação? Não. Será que apenas pessoas circuncidadas podem ser salvas? Também a resposta de Paulo é não. Agora, as perguntas de Paulo, né? Os argumentos de Paulo. Abraão foi justificado pela fé antes de sua circuncisão, quando ainda era, por assim dizer, um gentil. Apenas muitos anos depois, pelo menos 14 anos, a experiência de Abraão, crer em Deus, que recebeu a salvação, é quem foi circuncidado. E a circuncisão foi apenas um sinal que apontava e indicava uma realidade maior. A circuncisão foi colocada como um selo sobre a justiça da fé de Abraão. A circuncisão era, portanto, a autenticação de Deus da realidade da justiça que Abraão recebeu pela fé. Agora, eu quero apresentar para vocês um pensamento marginal. Eu coloquei aqui um parênteses também na aula. Quando Abraão creu em Deus, em Gênesis capítulo 15, verso 6, qual foi o conteúdo, o objeto, a razão, a fé de Abraão? Ele creu em Deus por quê? Ou para quê? Tem a ver. Tem que dar uma olhadinha, Gênesis 15, 6. Sim. Tem a ver com o sacrifício de Isaac? Não. Tem a ver com Isaac, mas não com o sacrifício. A promessa, porque ele queria um pai. Tem a ver com a paternidade de Abraão, mas acho uma coisa um pouquinho mais específica. Deus tinha prometido para Abraão que ele teria um filho. E Abraão já estava velho, não podia mais humanamente ter filhos. E Sara também. E ainda levou barbaridade de anos até nascer o Isaac. Mas Deus prometeu, você vai ter um filho. E aí Abraão creu na promessa de Deus de ter um filho. E esse ato de fé de Abraão crer em Deus, que teria um filho, Deus considerou a fé, o passo de fé, como o fato de ele receber a justificação, receber a salvação. Foi pela fé. Agora vejam que não foi fé em Jesus Cristo, como Salvador. Não foi essa fé. Foi fé numa promessa de que ele seria pai. Foi fé em Deus, confiança em Deus, na promessa de Deus. Isto foi, então, a chave para Abraão receber a justificação pela fé. Como é que é? Faz isso na sua igreja também, antigamente fazia muito isso, a gente explica para a pessoa como aceitar Jesus. Como é que a gente explica? Como é que eu explicava? Olha, você, Jesus está batendo a porta do seu coração, 3:20, né? Jesus disse, se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar no seu coração. Ele está fora, mas quer entrar. Você quer abrir a porta? Quer. Então ore comigo, Senhor Jesus, receba o meu coração, perdoa os meus pecados. Depois que a pessoa fez a oração, eu pergunto, onde está Jesus agora? A pessoa diz, se ela não disser, a gente orienta. Jesus está dentro do meu coração. Como você sabe que está no seu coração? Porque Jesus disse, se você abrir a porta, eu entrarei. Realmente, ele entrou no seu coração. Aí te explica dessa forma. E é certo, é justo, isso de uma maneira bem clara, até por meio de uma imagem, para explicar a pessoa como pode ser salva. Mas, gente, isso é uma vida só do Espírito Santo agindo. Há pessoas que foram salvas de maneiras que você diz, será que esse cara foi salvo mesmo? Como é que você aceitou Jesus? Como é que foi salvo? Não, quando eu decidi ficar membro da igreja, eu fui salvo. Não aceitou Jesus, não? Mas sabe, a pessoa deu um passo para a igreja, mas com isso estava querendo dizer para Deus, para Jesus. Só que não, né? Não foi formulada, não foi compreendida diretamente, mas Deus viu o desejo do coração da pessoa de começar uma nova vida, e a pessoa, como eu que eu queria ser pai, a pessoa foi salva. No caso do ladrão na cruz. Ladrão na cruz. Como Jesus falou para Nicodemus, o vento sopra no Nicodemus, ouves a sua voz, mas não sabe o nome de assim é tudo que é nascido de Deus. Há pessoas, muitas pessoas que são salvas, evangelizam, e ganham alma para Jesus. Se você perguntar para ela como foi que você aceitou Jesus, elas não sabem. Sabe? Elas cresceram na igreja e tal, mas houve um momento, que é um momento novo. O novo nascimento é um momento. Jesus entrar no coração é um momento. Jesus não nasce no coração da pessoa. Está fora e um dia ele entra. Mas a pessoa nessa vida já assim, na igreja, quem sabe ergueu a mão, não sei quantas vezes, em apelos lá e tal, ela teve a experiência e não sabe quando teve a experiência, mas teve a experiência. Né? A pessoa tem certeza que tem Jesus no seu coração, que está salva. Graças a Deus. Por isso. É como pessoas que, muitas pessoas pelo Brasil fora me perguntam, você sabe quando você nasceu? Ah, não sei não. Quando você tem? Também não sei. Mas você nasceu? Claro que nasceu. Estou aqui, nasci. Quando foi que você aceitou Jesus e foi salvo? Ah, não sei, não. Não tenho uma lembrança de um momento. Mas você está salvo, nasceu de novo, tem Jesus no seu coração? Tem, graças a Deus. Então nós devemos cuidar. Quando nós vamos ajudar da melhor maneira possível, mais clara, mais simples possível, a pessoa compreender a salvação. Mas se alguém vem, dá um testemunho, foi salvo, mas tem um negócio assim que não cabe bem dentro dos nossos esquemas, não vamos duvidar de cara da salvação daquela pessoa. Agora tem pessoas também que dizem que Jesus, são crentes, não são coisa nenhuma, mas isso é outra coisa. E você sente, sabe? O Espírito Santo em você sente se aquela pessoa tem o Espírito Santo ou não. Mesmo que ela diga que tenha, mas quando a pessoa tem realmente Jesus, tem o Espírito Santo, há uma conexão. Tem o Espírito em você com o Espírito dele. Então, com isso eu quero dizer aqui. Abraão foi salvo não crendo em Jesus Cristo, não acreditando, usando as quatro leis espirituais, os cinco pulinhos para o céu, agora, eu vou falar mais uma coisa para você que vai chegar a heresia. Se alguém sentir cheiro de enxofre, não se assusta. Eu acredito que por esse mundo afora, há muitas pessoas que foram salvas, até em religiões não cristãs, povos não cristãos, foram salvos. Porque um dia deram um passo de fé para Deus. A Deus não foi nem um passo de fé para Jesus. Se alguém é salvo nesse mundo, se alguém é salvo, é só por meio de Jesus. Ninguém vai estar no céu salvo por qualquer outro caminho. Esqueça. Mas como a pessoa chegou a Jesus, a Deus foi de uma maneira assim, diferente. Ela teve um passo de fé, de entrega a Deus, alguma coisa que Deus reconheceu, e a pessoa foi salva. Aquela ideia de que quem nunca aceitou Jesus, quem nunca ouviu o Evangelho, automaticamente vai para o inferno, gente, para mim isso é heresia. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor é muito maior do que isso. Deus tem meios e caminhos de salvar pessoas em todos os povos da terra, em todas as religiões da terra. Há pessoas que, como é que Melquisedeque foi salvo? ao Senhor fora dos termos de Israel. Visão universalista. Que Deus achava que só aqui dentro da nossa terra, que Deus é grande lá, está no paganismo, mas grande é o Senhor fora das fronteiras de Israel. Em todo lugar lhe são trazidas ofertas perfeitas. Não só aqui na terra de Israel. É uma visão universalista de que acho que o agir de Deus, a graça de Deus pelo mundo afora, é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. No caso das ovelhas fora do aprisco também? Não, aquele texto lá se refere ao rebanho de Deus e dos gentios. Tem outras ovelhas que não dizem que são gentios que não se convertem. E juntos com as primeiras ovelhas vão formar o rebanho de Deus. Pois não, tem pedido. Também nessa situação que o senhor falou da graça de Deus ser grande, se alcançar muito mais lugares, aconteceu uma situação na América Central que antes mesmo do descobrimento teve uma revelação para as tribos que moravam lá, não na parte dos maias, mas outra parte lá, que era uma história de que o cara teve um sonho que uma pessoa morria pelos pecados dele, pelas falhas dele, e eles acabaram, passou, era como se fosse líder da tribo, né? Ele passou essa revelação que ele teve, esse sonho, estava numa revista famosa dos sonhos, para os Estados Unidos, esqueci o nome dela. E ele teve esse sonho e passou isso para a tribo, né? E ele passou essa situação para a tribo, na questão de eles mudarem alguns costumes dele. Depois que um homem branco chegou lá, ele contou essa história, era um cara cristão, chegou até essa tribo, né? Eles conseguiram identificar, era a pessoa de Jesus Cristo. Pois é. Eu me lembro de um seminário, contaram uma história lá, que já viu. Pagando, tinha um fabricante de ídolos. Mas um dia ele começou a pensar, mas olha, as minhas mãos fabricam esse ídolo. E depois nós adoramos, sabe, como se fosse um Deus. Mas se as minhas mãos são capazes de fabricar um ídolo, deve haver alguém que fez as minhas mãos que são maiores do que esse ídolo. Ele começou a falar do Deus que fez as minhas mãos, que fez os meus dedos. Quando chegou o missionário lá, perguntaram, a tribo, né? Perguntou, escuta, esse Deus que está falando é o Deus que fez os nossos dedos? Senhor, né? Sim, é claro. Então, esse Deus nós já cremos, né? Está uma besta do Evangelho. Né? Então, Deus tem maneiras de se testificar, de se revelar também a outras nações, a outros povos. E nós não devemos crer que só porque alguém nunca ouviu, automaticamente está perdido. Bem, gente, aqui estão as folhas de tarefas. Agora, vejam bem, aquilo que Paulo falou, ao que não trabalha, a sua vida é atribuída com injustiça. Se você não fizer as tarefas, pense mais então pela graça do Senhor. Não confia na graça. Não, não tem graça. Chamada não esqueça.